Rota 6570 para pushback no treinamento. Rota 6570, coordene com a equipe Solution Prontax. É, deixa eu cruzar o pushback em Rota 6570. Da 3153. Pronto, totalmente pronto. Gente, cadê o Kaique Sochan? Pronto, táxi da 3153. Solo Salvador, bom dia, Rio 9811. Rio 9811, informação em curso, hotel, aguarde número 2 para cópia. Tá, gente do hotel aguardando para cópia, Rio 9811. Rio 5973, pronto cópia? Ah, sua escuta prossegue. Rio 5973, autorizado Recife, nível 3, 1-0. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5160, frequência do controle em 120, decimal 8. 3-1-0 para Recife, decola da pista 10, curva à esquerda. A saída Puca, Jano, Caju. É, abre o IC 58, aciona 560 e 1208 é o controle, o Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto, chama pronto o pushback. Está para o push 5973, vai estar pronto. Cliente, aguarde para o pushback, é o número 2 no setor, o Rio 5973, aeronave da APSA Cargo, já iniciou no, na posição 1-0. Salvador, bom dia, Pastoreto 2223, cliente, informação ativa, autorização, vitória da conquista. Pastoreto 2223, hotel confere, número 2 para cópia. Aguarda. Rio 9811, pronto, cópia? Prossiga. Rio 9811, autorizado Fortaleza, nível 3, 1-0. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, Cog do Frote. Rota Upper Zulu 119, após conforme plano de voo. Aciona 5157, frequência do controle em 120, decimal 8. Viu com a frequência do controle? Controle em 120, decimal 8, Rio 9811. Possibilidade de fazer a saída da aeronave Alfa Romeo Alfa? Gente, aguarde, vou coordenar com o controle, Rio 9811. Graças. Rio, correção, TAM 3153, autorizado táxi Índia, telefone espera da 1-0, quando lá chame torre em 118, decimal 95, QNH 1-0-3. Direita, bom dia, ponto espera da 1-0. Paulo Alto, caro 6570 para o táxi, tem 2 a bordo, Fernando Salvador, com autonomia de 0252. Segue 6570, confirme 02 no PLB, autonomia alternativa. 02 a bordo, alternando Salvador, com autonomia de 0252. Táxi 6570, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, QNH 1013. Pátio Índia, destino 013, atacar 6570. Rio 5973, então só voltando. Adiante. Coordene com a equipe Sol, chame pronto táxi, Rio 5973. 5973. Rio 9811, na escuta do Sol? Prossiga. Rio 9811, conforme solicitado, saída do fio no alfa não será possível devido à coordenação com o controle. Eles solicitaram que mantenha a Momo Transição Froti. Afirmativo, autorizado, Fortaleza, nível 310, decolado 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cosmo Froti, transponder 5157, o controle no 208, Rio 989. Rio 9811, somente confirmando a rota, upers 19, após, conforme plano de voo. Rio 9811, no cotejamento correto, chame pronto pushback. Camarada. Ali decola pista 200 com 69. Paredo 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída Arbor Elefa, após Elefa direto Pilori, direto Vitória da Conquista. Aciona 5170, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado 180, Vitória da Conquista, decola da 10, direita Arbor Elefa, Pilori, Vitória da Conquista. 5170, 108. Passarei 2223, cotejamento correto, chame pronto pushback. Salvador, ataca a cargo 6570, ponto espera da 10. Ali mantém a 6570. Ali mantém a 10, ataca a cargo 6570. Rio 9811, se possível, para que você estiver preparando. Rio 981, aguarde o número 2 no setor. A aeronave da companhia já iniciou. Seis, circulados no 2, controle 1208, boa viagem. 208, 3153. Controle até 3153, cruzando. Contato radar 360, saída da AIO. caso, o Rio 91 pode iniciar agora, por que o avião da companhia já finalizou o curso. Ciência autorizado em coordenação com a Sol Chantrotax do Rio 98. Muito obrigado, você vai para o táxi do Rio 98. Federal 9970, aguarde o número 2 do setor. Também 570, cruzado decolagem, pista 10, vento 190 graus, 4 nós. Autorizado decolagem, 10, essa carga 670. Do Rio 5973, para o táxi, 3 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, alternando Aracaju. Rio 5973, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Torre 1, 18, decimal 95, QNH 1013. Pátio Índia, 10895, Rio 5973. Controle 1208, boa viagem. Controle 208, obrigado. Controle Salvador, alça cargo 6570, passa 2000 pés. Alça 6570, contato radar, 350, saída PUC. 370 na saída PUC, alça cargo 6570. Tome voo Papa Serra. Papa Uniforme Golfo Papa Serra. Salvador Rio 5973, posição pronto. Vou ingressar na terminal Ilhéus, chame o mesmo na frequência 1201. Rio 5973. Passagem da aeronave atrás do general, podemos voar? General 9970, aguarde, o Rio 981 já finalizou o pushback, irá iniciar o táxi assim que o mesmo passar a sua retaguarda, coordene com a equipe Sol Chantrotax. Tremenda vez, assim que ele passar, então coordenamos o pessoal e iniciar o push. Pushback, acionamento, lançareiro 2223. Lançareiro 2223, aguarde para o pushback. Mandemos agora. 98, número acionado, foi para o táxi com 4 a bordo, 3 horas de energia, alcançando 320 para o táxi. Confirme. Gente, autorizado até o ponto de espera da pista 1-0. Via Pátio Índia, no ponto de espera chame Torre 118, decimal 95, QNH 1013, Rio 9819. Uno, uno, 98.95, Rio 981. Nova Salvador, bom dia, Gol 9759, informação hotel, quando possível, na pergunta Guarulhos. Rio, correção, Gol 1759, informação em curso hotel, Aguaticópia. 395. 3395, 3253. Ata 6570, chama Recife, 12685. Alterna 12545, voando o Aracaju da presente. 2685, 2545, voando na proa de Aracaju, essa carga 1570, obrigado. O controle Salvador, Rio 5973, decolado na Puca, 1500 pés. Rio 5973, contato radar, 310, saída Puca. Saída Puca, Rio 5973. Goma 759, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Motiva, upgrade 1-0, grid, após, conforme rota do plano de voo. Adiciona 5172, frequência de controle 120, decimal 8. Goma 759, autorizado Guarulhos, nível 360. Anterzulu 1-0, Prince Anterzulu 1-6, rota do plano, decola pista 1-0, curva direita, Dael, Leda, Mota, Trans 1-0-5-1-7-2, controle 1-2-0-1, Gol 1-7-5-9. Gol 1-7-5-9, cotejamento correto, chama para o pushback. Chama lá, 7-5-9. Gol 1649, autorizado Porto Seguro, nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bidev. Upper Whisky 5-0. Aciona 5174, frequência do controle 120, decimal 8. Uno, autorizado aí decolar pistão no zero, vento 180 graus, 069. Gol 1649, cotejamento correto, chama pronto pushback. Confirme, Tatareto 2223. Afirmo, senhorita, se o nosso tráfego essencial for o sideral, a gente tem condição de fazer simultâneo também com ele. Se ele já está terminando lá, a gente também tem condição. Gente, coordena com a equipe Sol, chama pronto táxi, passaria 2223. Sempre autorizado, coordena com o pessoal de solo 2223. A bordo, 4 e 10 de autonomia, alternando São Luís, por táxi geral. Geral 9970, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão na 0 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Torre 118, decimal 95, NH 1093. 118.95 no ponto de espera, nível 13. Rio 5973, suba restrito a nível 230. Restrito 230, Rio 5973. Salvador, bom dia, voo 1092. 1092, identifica a chegada a Mar e desce até o 050. Identificou a chegada a Mar e desce para o 050. Sol de Salvador, bom dia, Rio 98, Uno Uno. De 8 no Uno, contato radar 310, saída Momo. Contato radar, sobe para o 310, não saída Momo, 98 no Uno. Pronto para a sua ideia de acionamento, posição 9. Goma 759, coordeno com a gente, só junto com o ataque. Goma, ataque 759. Para o táxi passareiro 2223, está com 5353 amperes, 7 horas alterna Salvador. Passareiro 2223, prossiga táxi até o ponto de espera da pistão 10, via pátio Índia. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, CNH 1014. Via pátio Índia até 10, 118, 95 lá, 10014. Obrigado, bom dia. Ideal 9970, autorizando a decolagem, pistão 0, vento 200 graus, 5 nós. Torre Salvador, bom dia, 2223 da Passaredo, ponto de espera da 190. Ali mantém Passaredo 2223. Ali mantém, Charita? Eu, ali mantém. Ali mantém. O 9970 decolou 27, controle 1208. 208. Controle, sideral 9970, bom dia, Momo Flock. Cheque transponder, sideral. O 759 está pronto para o táxi com 183 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Galeão, 759. Sideral 9970, agora sim, contato radar 340, saída Momo. Autoriza Momo direto? Mantém a saída. Confirme? Mantendo a saída. Índia, ponto de espera 1895, bom trabalho, 759. Sou Salvador, bom dia, Rua Azul 4234. Azul 4234, informação em curso, hotel 350 para Recife, copia? Copia e tem hotel, 4234. Azul 4234, autorizado Recife, nível 350. Decolando da pistão 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5173, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado Recife, Recife, rotando plano, nível 350, decola da 10, Puca, Jamo, Caju, sede a Peruísque 58, aciona 5173 e controle 208, azul 4234. Golo 755, desça para 2.000 pés, ajuste na 014. Ok, comunicado para os 2.000. É o número 1 para a pouso? Afirmativo, porém mantenha a chegada. Move. Em condições de autorizar código do Sideral? Qual foi a posição? O Sideral tem condições de autorizar código? O Sideral 9970 apenas para informação, motivo de não ter autorizado o MOMO ou composição mais à frente, porque temos duas aeronaves no perfil da saída do senhor e uma aeronave na chegada BOF. Controle, bom dia, 2223, passareiro. Passareiro 2223, contato radar, 180, saída Arbor. 180 na Arbor. Passareiro do zero. Lima, 0759. Chama Recife, 12685, alternando 2545. Recife agora 12615, 12545. Apenas confirmando a primária 12685. Ah, ok. 12685, alterna 12545. E o 981, bom dia. Bom dia. Aliante, pronto, gol, 1759. 759, atrasado de decolagem, pista 10, vento 190 graus, 5 nós. Decolagem, pista 10, 759. 092, desce para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.014, 092. Geral 9970, chama Recife, chama 2685, bom louco. 2685. Geral 9032, controle 1208, boa viagem. 208, boa no 759. No conquista. Agora. Controle Salvador, bom dia. Gol no 759. Gol no 759, contato radar. Se mantém 360, saída da El. 360, nada El. Pode vir na Prodilida? Mantém a perfil da saída. Mantém a perfil. Aprendizado, voo 755. Voo 755, chama a torre 1 no 895. 1895, obrigado pela cooperação. 092, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado X-Ray, chama estabilizado, 092. 755. 755, que negão no 014. Continue em aproximação, reporte, baixado e travado. Já está baixado e travado. 755, turistado pouso, pistão 20, vento 190 graus, 5 nós. Depois da pista 10. LS passador na 092. 092, torre 1 no 895. 1894. Azul 4234, para pushback acionamento no portão 8. Azul 4234, coordene com a equipe Sol Chantro Taxi. E pushback acionamento para 234. Bom dia, gol 1092. 092, que negando 014, gostando da aproximação, já que tem agora de pista livre. 092. Sim, escolhendo com a equipe Solgem Prontax. Sete, cinco, no sol, libera a direita, sol, no zoom, decimal 9. Controle de Salvador, o Oxalá 225, está mantendo 1-8-0. Controle de Alagoinha, solicita voa com o FII. Oxalá 6225, aciona a identificação, desça para 4000 pés. Ajuste no 0 no 4, voa bom. Pesado pouso, pistão 20, vento 170 graus, 79. Pistão 90. Voo na 755, prossiga ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, voo 7. E chama Recife em 1251. Recife 340, 251. Obrigado aí pela colaboração. 23, agora cruzando a Centena. Teria condições de autorizar Quebec Victor 001, Conquista? Azul 4234, prossiga ataque até através do 612, QNH 1014. Estou para a do box 6, QNH 1014, Gol 1092, Bruno, bom dia. Bom dia, Gol 1092, prossiga ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 092. Antes da Juliette, Gol. Gol no 755, mantém a posição antes da Juliette. Seu portão é o 1-0. 7, Gol no 649, prossiga ataque via Índia até o ponto de espera da 10. O ponto de espera chame torre 118 decimal 95, QNH 1014. Índia, ponto de espera da 10, 2, 1, 0, 4, 1. Autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 160 graus, 7 nós. Gol no 755, dê passagem ao Embraer da Azul. Após prossegue Juliette para o portão 10. Fique atento ao follow no através do 08. Então, dá passagem ao Azul após follow para o 10, gol no 755. Gol 1092, ingresso Juliette, portão 03. Juliette para o 3, gol 1092. Decolou de 44, controle 1208, boa viagem. 08, boa. Salvador, muito bom dia. Gol 949, passa 1500 no perfil da Tael. Salvador, azul 4234, pronto, ponto de parada do carro. Ali mantém, azul 4234. Ali mantém, 4234. De leve? Vou no 649, vou ir na proa de Dael. Dael. Gol no 649, suba restrito para nível 220. 220 restrito, gol no 649. Quatro, decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 7 nós. Livre decolagem, pistão no zero, 1423. Cedo 2223, passa nível 140, chama centro Recife, frequência 126, decimal 8, alterna 1260. 268, 1260, obrigado, bom dia. 1288, 1260. 288, obrigado. Controle Salvador, desça para nível 050, ajuste 1014, autorizado a chegada a Bonfim. Afirmativo. Quadro 234, circulou 248, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia, 4234. Controle Salvador, muito bom dia, o azul 4234, circulou na 64. Azul 4234, contato radar na decolagem, subo para nível 350, saída PUCA. Sai da PUC, autorizado 350 azul 4234. Gustavo? Não. Oxanem 6225, desce para 2000 pés. QNH 10114, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Oxanem 6225. Para 2000, vai reportar no ILS 6225. Passando nível 140, gol no 649, solicitado IDEF. Gol no 649, gente, continue subida restrito a nível 220, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 13395, gol no 649. 351-395, bom dia. Tango, Juliette Tango Zulu, informação em curso hotel, aguarde cópia. Vento 1970 graus, com meia dúzia de nós. 200 para 5000, 5362. Confirme o controle, 5362, já em descida? Afirmativo, já em descida. Gente. Solo Salvador, bom dia, Mike Yankee Golf. Mike Yankee Golf, prossiga. Mike Yankee Golf, encontro aqui no 43, posição 7, solicito autorização para rebocar a nave para o 41, posição 2. Gente, reporte para ingresso no pátio principal, o Mike Yankee Golf. Grato. É 225 no localizador, 4 milhas para o marcador. É 6225, ciente, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Chanel 6225, tá no ILS. Fugindo de aproximação, aqui legal no 04, pode baixar de travado. Do marcador, baixado e travado, Chané 6225. Utilizado pouso, pista no 0, vento 170, grau 069. Pouso livre na pista 10, o Chané 6225. Tango Zulu, pronto cópia? Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado Petrolina, nível 100. Decola da pista 35 com primeira curva à direita, saída Momo Cogbu direto, aciona 5146, frequência do controle em 120.8. Juliette Tango Zulu, correto? Primeira curva à esquerda. Confirme o PLB. Para o acionamento, táxi, chame torre 118, decimal 95, NH 10, no 4, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Cinco, 362, continue descida para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, trip 5362. 2000, monovero no quadro, atualizado ILS X-Ray, sempre estabilizado, número 8. Caso de aporte para ingresso, custa 35 direto no celular. Número 25 no solo, 856, libera a direita, solo, 121, decimal 9. A direita com o solo 219, 6225. Papapapá, Michael Delta, informação em curso Índia, aguarde cópia. Solo de Salvador, Oxané 6225, bom dia. Oxané 6225, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 01. Ok, Alfa Juliette para o 01, o 6225 da Oxané. Solo Salvador, Mike Tank Golf, pode adentrar até o pátio 1, posição 2. Negativo, mantém a posição, a aeronave da Oceané, no táxi para a posição 01. Mike Tank Golf copiou o sol? Positivo, ciente. Papapá, Mike Eco Delta, pronto com a pista. Autorizado Manati, a 1000 pés, decola pistão 17, primeira curva direita, corredor axé, aciona 0125, frequência do controle 120, decimal 8 e torre em 118, decimal 95. Papá, Mike Eco Delta, cotejamento correto, confirme o PLB? Uma dúzia, ciente. Para acionamento, táxi, chame torre 118, decimal 95, QNH no 0, no 4. Fudeu. Fudeu, diga se não é resposta táxi. Estou autorizado ingresso, reporte pronto, cabeceira 35, direto estamos no lucro. Marquinhos Segundo, se após passagem do Porto Sem da Avianca, prossiga com o overlock e reporte finalizando na posição 06. Grato, ciente. Se a Avianca passar, possa adentrar para a Obrigado. imediato, azul. Já decolagem de cabeceira 35, vento no 60 graus, 5 nós. Bom dia, prossiga. Gente, guardião, tem aeronave agora rolando na pista 35, aeronave 3 milhas do externo, vento 160 graus, 05 norte, uma fora do sol. Estabilizado no local, 35362. 35362, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 38895, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o 35362 estabilizado ILS X-Ray, baixou e travou o visual. 35362, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continua aproximando, aguarda pista. Aproximação de pouso, 21101, controle 1208. 1208, Sandro Zulu vai chamar agora, obrigado, bom dia. Solo Guardião, aprovado o farol de Itapuã. Guardião 07, ciente, decolou 02, confirma o comandante? Dourado. Dourado, ciente, agora chama o controle, 120, decima 8. Ciente, obrigado. O trip 5362, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 049, ajuste 10, 14, baixou e travou? Baixou e travou, autorizado pouso 5362. Controle Salvador, meu bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, controle Salvador, mantenha sob condições visuais, 500 pés, confirme destino. O de sempre, Ondina. Gente, Guardião 07, reporte visual com Ondina. 7.